roubou todo mundo, quis ver ela. Que mexeu com o menor do vilão. Folga de Camaro tem grife, mas cara roubou nem se fala. Me apaixonou, na cama e não tô pra ela. Eu sei que cê quer isso, eu mesmo, que tá botando couro pra torar. Cavalo tá andando nas pistas, olha, todos vai se impressionar. Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando Zé Pava, vai se perguntar. Essa mina de vermelho passou de robô, todo mundo quis ver ela. Que mexeu com o menor do vilão, que mexeu com o menor do vilão.